Apressa-te, ó Deus, vem me socorrer. Em meio à dor eu clamo a ti. Senhor, em ti eu quero me esconder. Meu auxílio, meu libertador, eu sei. Os que buscam a minha alma fiquem envergonhados, mas em ti eu me alegro, pois tu és o meu amado. Engrandecido seja Deus. Alegra-se meu coração, todo aquele que te busca encontra salvação. Apressa-te por mim, Senhor, não te detenhas, eu imploro. Em ti eu confio, teu amor é o meu tesouro. Voltem os que falam em vão, cobertos de vergonha e confusão. Mas eu, Senhor, em ti me firmarei, na tua luz para sempre viverei. Os que amam a tua salvação digam sempre com gratidão. Em meio à dor eu vou louvar, teu nome eu vou exaltar. Engrandecido seja Deus. Alegra-se meu coração, todo aquele que te busca encontra salvação. Apressa-te por mim, Senhor, não te detenhas, eu imploro. Em ti eu confio, teu amor é o meu tesouro. Estou aflito, necessitado, mas em ti eu sou amparado. Vem, Senhor, seja Deus. Alegra-se meu coração, todo aquele que te busca encontra salvação. Apressa-te por mim, Senhor, não te detenhas, eu imploro. Em ti eu confio, teu amor é o meu tesouro.